magia dentro do coração. Tudo lindo, indo e vindo, ondas de paixão. No dia dentro do coração. Tudo lindo, indo e vindo, ondas de paixão. Respirar bem fundo, amor. Mergulhar num mar de mel. Uma pétala de flor flutuando no meu céu. Respirar bem fundo, amor. Mergulhar num mar de mel. Uma pétala de flor flutuando no meu céu. Diga que sou seu menino. Diga que sou seu amor. Diga que sou seu destino. Diga que sou seu cantor. Diga que sou seu menino. Diga que sou seu amor. Diga que sou seu destino. Diga que sou seu cantor. Eu sou seu sol, eu sou só seu. Eu sou todo seu. Eu sou seu sol, eu sou só seu. Eu sou todo dedo coração. Tudo lindo, indo e vindo, ondas de paixão. No dia dedo coração. Tudo lindo, indo e vindo, ondas de paixão. Respirar bem fundo, amor. Mergulhar num mar de mel. Uma pétala de flor flutuando no meu céu. Respirar bem fundo, amor. Mergulhar no mar de mel. Uma pétala de flor flutuando no meu céu. Diga que sou seu.